Vamos aqui dar uma olhadinha. Freitas, professor graduado em administração e direito, 14 anos, de atuação como policial civil do Piauí, investigador Alan Holanda Silva. Compartilha sua trajetória e a inspiração que o levou aí a escrever o livro Investigação Preliminar e Homicídio, lançado em 24 de outubro. Em Teresina, a obra busca aí ajudar as forças de segurança a esclarecer o crime, trazendo aí uma análise detalhada dos métodos aí inteligentes. Interessante, né? Mulher que viajava para ver neta pela primeira vez após nascimento morre em grave acidente. Que pena, né? Lamentável. A mulher de 55 anos, que não teve a identidade revelada, morreu na manhã dessa quinta-feira após bater o veículo que dirigia com o caminhão na BR-116 em Murié, em Minas Gerais. Neymar diz para os Santos, torcedores sonham com o time dos sonhos para 2025. Deixa eu ver o que diz isso aqui. A volta de Neymar ao Santos está mais próximo do que jamais esteve e pode se tornar aí realidade já na próxima temporada. O clube recebeu aí sinal positivo para o retorno e agora aguarda definições por parte aí do atacante, que possui aí contrato com Al-Ahly até junho de 2025. Mas fortes Arábias afirma aí que o clube estuda rescindir. Pois é, Neymar está seguindo o mesmo caminho de Ronaldinho, né? Naquela época. Ronaldinho começou se machucando bastante. E aí voltou ao Brasil. Depois se aposentou, né? Do futebol. O Neymar pode estar no mesmo caminho aí, né? Com tanto machucado que ele já tem. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se ele volta à seleção brasileira, mesmo estar machucado, contundido, e vai voltar a jogar somente no ano que vem, lá para janeiro ou fevereiro. Vereadora se envolve em confusão com guarda após abraçar árvore que seria cortada. Mas, rapaz, a vereadora recém-eleita Renata, em São Paulo, do PSB, se envolveu aí em um incidente com a Guarda Civil Metropolitana nessa quinta-feira, durante aí um protesto contra o corte de uma árvore na rua Serra Madureira, Zona Sul, Teresina. Ó, lá para cortar uma árvore lá, meu amigo. Zona Sul de São Paulo, aliás. Para cortar uma árvore lá em São Paulo, tem que ter autorização da prefeitura, senão não corta. Putin parabeniza Trump e diz estar pronto aí para restabelecer relações, portanto aí, com os Estados Unidos. Pois é, né? Quanto ganha Flamengo e Atlético por chegarem à final da Copa do Brasil? Nesse domingo acontece aí o tão esperado jogo aí entre o dono aí da casa, o Atlético, e o visitante Flamengo. Decidirá a grande campeão da Copa do Brasil. Na primeira partida realizada aí no Maracanã, o Flamengo dominou, o Atlético venceu por 3-1, com direito a 2 gols aí de Gabigol. Mas tudo pode acontecer no segundo jogo. Pois é, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos ficar de olho aí nesse jogão aí. Final de semana promete, hein? Motorista, 47 anos, é preso após aí acidente na BR-316 em Teresina. Pois é, são algumas informações importantes para você. 7h20, daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte das notícias. Coração Sertanejo. Daqui a pouco é caminho sem volta. Você sabe prender uma boca sem usar a gema, sem usar a gaiola. Tô aqui inteiro pra você e você comigo só metade. Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe. Eu não me encaixo bem na sua vida. Mas bem que eu queria. É que o seu perfil de querer uma

dia do sol. No espelho d'água do rio, abelha namorando girassol. Na plantação que coloriu a tal da paz, pode estar perto demais. A tal da paz pode estar perto demais. Tá entre as nuvens do céu, na chuva que se forma e cai. Está em toda a vida que surge, nos olhos dos animais. A tal da paz pode estar perto demais. A tal da paz pode estar perto demais. Só eu, tá eu e Deus. É no meio do mato que eu me encontro com Deus. Quando tá só eu, tá eu e Deus. A tal da paz pode estar perto demais. A tal da paz pode estar perto demais. A tal da paz pode estar perto demais. A tal da paz pode estar perto demais. É no meio do mato que eu me encontro com Deus. Quando tá só eu e eu, tá eu. Olha aí, a tal da paz, 7h29, bom dia. Hora da segunda parte das notícias aqui na programação da Ativa FM. Bom dia para você. Qual é com a participação da CBN e da Rádio Nacional de Brasília. Segue com você até as 9 da manhã, 9 horas, tem a programação da Igreja Assembleia de Deus, nessa sexta-feira. A cada 4 horas, uma pessoa negra foi morta pela polícia. Foram quase 2.800 vítimas negras no ano passado em 9 estados. No total, no mesmo ano, 4 mil pessoas foram mortas por agentes de segurança. Isso representa 7 vítimas a cada 4 horas. Os números são do boletim Pele Alvo, divulgado nesta quinta-feira pela Rede de Observatórios da Segurança. De acordo com o estudo, 243 dos mortos por policiais eram crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Os pesquisadores afirmam que a violência da polícia tem cor, idade e endereço. Desde o início da série histórica, em 2020, as ações de segurança têm um padrão racista. A Bahia mantém a polícia mais letal, com 1.700 vítimas, segundo o maior número desde 2019 entre os estados monitorados. Pela primeira vez, o Rio de Janeiro teve menos de 1.000 mortes, mas ainda registra a morte de uma pessoa negra a cada 13 horas. Já em São Paulo, os óbitos avançaram 21%, com quase 70% de pessoas negras. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Notícias da Manhã com Leandro Santos, com as principais notícias do Piauí, do Brasil e do mundo. Muito bem, vamos aqui então com outras notícias. Daqui a pouquinho tem previsões astrológicas. Segue com a nossa programação aí, para você, aqui na programação da Ativa FM. Ainda sem definição sobre corte de gasto, Lula volta aí a se reunir com ministros, portanto, ainda hoje. Se reuniu ontem, nada, né? nada de definição, viu? É, pois é, vamos ver o que vai acontecer, o que vão cortar. É, será que vão mexer nos serviços sociais? Ou não? Lula disse que não, né? Que não irá mexer em serviços sociais. Vamos ouvir o destaque, então, da CBN. Com Vera Magalhães. Essa matéria foi gravada ontem à noite com Vera Magalhães, falando aí do serviço de corte, o que poderá ser cortado ou não. Vamos ouvir um pouquinho dessa matéria agora na TV FM. Ou pelo aumento da parceria econômica entre as duas nações. E hoje, num evento de lançamento do programa Raízes Comex, que é de incentivo e capacitação para empreendedores negros exportarem, Alckmin afirmou que as relações são de Estado e não pessoais. O maior parceiro comercial é a China. Agora, os Estados Unidos é o maior comprador de manufatura, então, e o maior investidor no Brasil. As relações, elas são de Estado, não são pessoais. O Brasil tem uma tradição de amizade, de complementação econômica com os Estados Unidos, que eu tenho certeza tem tudo para crescer. Então, eu tenho certeza de que é um ganha-ganha. Então, o Brasil tem tudo. O presidente Lula parabenizou o presidente eleito, o presidente Trump, desejando a ele um ótimo trabalho, e vamos fortalecer essa relação. Pois é, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Vamos aqui com outras informações também. É, Lula cobra de Trump postura em relação à defesa ambiental. Pois é, vamos ver a matéria também, que está também no site da CBN. 7:33, você acompanha Notícias da Manhã dentro do Coração Sertanejo, nessa sexta-feira. Hoje, 8 de novembro de 2024. Olha, o presidente Lula, inclusive, afirmou em uma entrevista à jornalista Cristiane Amanpour, da CNN Internacional, que o presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, precisa pensar como um habitante do planeta Terra. E, claro, também focar em questões ambientais, como planos de governo do norte-americano. Nessa entrevista, Lula disse que Trump tem que ter a noção de que os Estados Unidos estão no mesmo planeta que ele e que uma ilha de 300 mil habitantes. Segundo ele, é necessário assumir a responsabilidade pela manutenção do planeta Terra. Mais cedo, após essa confirmação ontem, né, da vitória do republicano Donald Trump, hoje o ministro da Indústria e vice-presidente Geraldo Alckmin também fez manifestações a respeito das relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos. Segundo ele, essas relações têm tudo para crescer. Alckmin, inclusive, já tinha se manifestado nas redes sociais ontem mesmo, logo depois da confirmação do resultado da eleição norte-americana, desejou sucesso, sinalizou pelo aumento da parceria econômica entre as duas nações. E hoje, num evento de lançamento do programa Raízes Comex, que é de incentivo e capacitação para empreendedores negros exportarem, Alckmin afirmou que as relações são de Estado e não pessoais. O maior parceiro comercial é a China. Agora, os Estados Unidos é o maior comprador de manufatura, então, e o maior investidor no Brasil. As relações, elas são de Estado, não são pessoais. O Brasil tem uma tradição de amizade, de complementação econômica com os Estados Unidos, que eu tenho certeza tem tudo para crescer. Então, eu tenho certeza de que é um ganha-ganha. Então, o Brasil tem tudo. O presidente Lula parabenizou o presidente eleito, o presidente Trump, desejando a ele um ótimo trabalho, e vamos fortalecer essa relação Brasil-Estados Unidos. Vale destacar, Vera, que até outubro deste ano, o Brasil exportou quase 33 bilhões de dólares reais, perdão, 33 bilhões de reais para os Estados Unidos. Trump, no entanto, promete fazer uma série de medidas econômicas que poderão impactar não somente o mercado doméstico, mas o mercado global e a relação com seus vizinhos, incluindo a imposição de novas tarifas de importação. Ô, Samantha, e o... Muito bem, 7:36 aqui em Barra do Alcântara, tá? Você acompanha aqui as principais notícias desse dia. Uma que conta informação também importante: a área de favelas crescem, equivale a Lisboa, a cada 4 anos aí no Brasil. Pois é, as favelas estão crescendo, né? As pessoas mais pobres aí, que não tem condição de morar no bairro nobre, aí vão, que acontece? Vão morar em barracos, vão morar em favelas. Aqui no Piauí o pessoal mora no interior, né? Mora em locais aí que tem condição de fazer uma casa. Nas grandes cidades o pessoal vão morar em periferias, em favelas. Vamos ouvir a reportagem. 7 horas e mais 37 minutos. Já já, previsões astrológicas na Ativa FM. A Raquel mandou mensagem aqui pelo TikTok. Raquel de Santa Rosa, do Piauí. Acho que é a mãe do João, né? Pois é, 7 horas e 37 minutos. Bom dia. A cada 4 anos, as favelas no Brasil crescem o equivalente a uma cidade como Lisboa, em Portugal. São mais de 2.700 hectares por ano. Uma das consequências disso é a alta de áreas urbanas localizadas em regiões de risco. No ano passado, 115 mil hectares ocupados no país estavam em área de risco. Só entre 1985 e 2023, período usado na pesquisa, houve um aumento de mais de 60 mil hectares. Os dados são do Map Biomas, divulgados nesta sexta-feira. De acordo com o estudo, desde 1985, a média de crescimento de habitações em áreas de encostas é de 3,3% por ano. Segundo o Map Biomas, de cada 4 hectares de crescimento urbano entre 1985 e 2023, um foi em áreas que ficam a 3 metros ou menos de rios ou córregos, sendo, portanto, vulneráveis a inundações, como as que foram vistas em abril e maio deste ano no Rio Grande do Sul. No ano passado, as áreas urbanas a poucos metros de rios e córregos totalizavam 1,14 milhão de hectares, o que corresponde a 26% do total de áreas urbanas no país. Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco e Bahia são 5 estados com maior proporção de áreas de risco em relação à área urbana no país. Para a coordenadora da equipe urbano do Map Biomas, Mayumi Irie, os dados trazidos pela pesquisa são um reflexo principalmente social. Da nossa desigualdade nas cidades mesmo. Então a gente tem um pedaço da cidade que cresce em áreas consolidadas, com toda a infraestrutura, água, saneamento, iluminação, pavimentação, esgoto e todo o sistema de postos de saúde, escolas e tudo mais, e tem uma parte da cidade que cresce à margem disso. E é isso que esse levantamento quantifica. Para tentar frear a situação e impedir impactos catastróficos, ela aponta que o poder público deve reforçar fiscalização e regular melhor o mercado imobiliário, desincentivando a ocupação em áreas mais frágeis. Nos locais já ocupados, ela aponta que alternativas devem ser tomadas, como implantação de sistemas de alarme para situações de emergência e traçar planos estratégicos junto a moradores. Muito bem, as principais notícias você também acompanha no lsnoticias.com.br. Tá também algumas postagens também no nosso histórico, tá? Lá do Instagram, tá? Você pode acessar o nosso histórico do Instagram. E também algumas informações importantes lá também postadas, viu? 7h40, bom dia, obrigado pela companhia. Vamos ver aqui outras informações também. Chuva atrasa voos em aeroporto de São Paulo, viu? Portanto, tem passageiros chegam a dormir, portanto, na fila. Pois é, né? As chuvas chegando em São Paulo aí. Ficou durante a madrugada em São Paulo, gerou aí atrasos em voos, viu? E faltou energia também em alguns bairros aí de São Paulo. Nesse momento aí a gente vai agora com a nossa reportagem ao vivo para São Paulo. Vamos lá. Com a situação de São Paulo, em especial do aeroporto de Congonhas. E aí impacta você que está saindo da capital paulista e você que está vindo para a capital paulista. Já que há atraso e voos cancelados em função da chuva. O Leonardo Svarik está no aeroporto de Congonhas e conta qual é o cenário neste momento. Leonardo, bom dia. Olá, Milton. Bom dia. Situação bastante complicada aqui no aeroporto de Congonhas. Muita fila na área de check-in, tanto de gente que chegou agora para tentar embarcar, como também de pessoas que estavam aguardando desde a noite passada, que tiveram voos atrasados ou então cancelados. Teve muita gente que chegou a dormir aqui, passou a noite na fila. Eu estou aqui ao lado da Ingrid Machado. Ela foi uma dessas pessoas. Ela está indo para Florianópolis com um grupo para participar de um congresso, mas ainda não sabe ao certo quando vai conseguir chegar lá e nem se vai conseguir atender os primeiros compromissos no horário. A Ingrid, ela ia embarcar ontem às 7 horas da noite, mas o voo foi cancelado, foi reagendado, ela foi remanejada para outros voos sucessivamente, até às 23 horas da noite passada ela conseguiu embarcar, mas o voo acabou não decolando. Desde então ela está aqui na fila, acabou de ser atendida. O que, que o pessoal da Gol disse para você, Ingrid? Bom dia. Bom dia. Pode ser. Então, agora eles acabaram de nos informar que foi devido às chuvas, porém nós não tivemos essas informações ontem. E assim, agora eles estão tentando resolver aqui pra gente, né? Falando que vai tentar vir com outra companhia aérea e tal, porque os voos estão todos lotados ainda hoje pra Florianópolis. Então... Até então vocês não tinham essa informação. Como que foi passar a noite aqui no aeroporto? Muita gente nessa mesma situação, encarando essa fila desde 11 horas da noite? Sim, foi muito tenso, né? Porque se a gente pensar, estava lotado. A gente teve a informação que foram 13 voos cancelados. Então, assim, imagina, muita gente, ninguém falava nada. A gente procurando o pessoal da Gol, ninguém dava assistência nenhuma. E a gente só numa fila. A gente ficou tipo 4 horas direto, numa fila de pé, sem assistência nenhuma. E a gente está aqui ainda. Teve gente que dormiu no chão que veio com a gente. Pois é, complicado. Nossa reportagem ao vivo lá de São Paulo, né? Situação aí do aeroporto de São Paulo. O que tem mais aqui de informação? O Palmeiras enfrenta aí o Grêmio para seguir, portanto, aí na tabela. Vamos ver aqui essa matéria esportiva para a gente fechar aqui o nosso horário, né? De informações. Com uma vitória aí nos últimos 4 jogos aí. 6 pontos, vamos ver a reportagem. Descontos imperdíveis. São mais de 500 produtos com a PR. Com uma vitória nos últimos 4 jogos e a 6 pontos do líder do Brasileirão, o Botafogo, o Palmeiras sabe da importância de vencer o Grêmio hoje às 9h30 da noite no Allianz Parque. Para tanto, o zagueiro Gustavo Gomes diz o que o time precisa fazer. Futebol também é muito eficácia. Fizemos um primeiro tempo muito bom, que faltou um pouco de eficácia. Já agora, nos treinos, estamos trabalhando também tudo isso, todos os erros que cometimos também para melhorar no seguinte jogo, que é muito importante aqui em nossa casa e temos que somar de a 3 pontos. Né? A equipe deve ter mudanças em relação à derrota contra o Corinthians na segunda-feira. Recuperado de lesão, Murilo deve ganhar a vaga de Vitor Reis na zaga, enquanto Maurício e Dudu podem entrar no lugar de Felipe Anderson, que tem tido desempenhos discretos nas últimas partidas. Corinthians e São Paulo fazem hoje os ajustes finais antes de jogarem no sábado. O Alvinegro vai enfrentar o Vitória em Salvador e terá mudanças. Os laterais Mateuzinho e Hugo estão suspensos e darão lugar a Fagner e Matheus Bidu. Já na zaga, André Ramalho, lesionado, não poderá atuar, o que deverá forçar o time a atuar com apenas 2 zagueiros, Gustavo Henrique e Félix Torres. Assim, uma vaga deve ser aberta no meio de campo novamente. Já o tricolor paulista jogará contra o Atlético Paranaense no Morumbis. Será o reencontro da equipe com o estádio após 45 dias de ausência, devido a shows musicais e a troca de gramado. O técnico Luiz Ubeldia poderá repetir a equipe que ganhou do Bahia por 3-0. As dúvidas são em relação à presença de Arboleda e Wellington no banco de reservas devido às condições físicas dos dois. O Santos entra em campo apenas na segunda-feira, quando encara o Coritiba pela Série B. Nesta quinta, o meia Serginho teve diagnosticado uma lesão na coxa direita e por isso está fora do jogo. O volante Pituca, suspenso, também será desfalque. Uma vitória dá o acesso à Série A ao Peixe. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Muito bem, vamos agora com as previsões astrológicas. Estamos atrasados já um pouco com a nossa grade. Vamos lá. O do dia. O que dizem os astros para o seu dia de hoje? E agora, vamos conferir as previsões astrológicas para hoje. Áries, de 21 de março a 20 de abril. É isso aí, vamos lá então, Áries. Áries, é um ótimo momento aí para você se conectar com um grupo de pessoas que compartilham os seus ideais. Conversar com gente de fora da sua bolha pode se trazer ideias novas, até abrir portas inesperadas. E agora, as previsões para Touro, de 21 de abril a 20 de março. Olá, você de Touro, bom dia. Esse é o momento perfeito para você focar em seus objetivos profissionais, mas também prestar atenção aí em oportunidade que vem de lugares aí inesperados, Touro. Previsões astrais para você que é de Gêmeos. Olá, você de Gêmeos, muito bom dia. O seu foco, se fosse você, aproveitava esse dia para planejar aquele plano, aquele sonho. Tem algo no ar te empurrando para explorar novos horizontes hoje, seja fisicamente ou através aí de estudos, com aprendizado na nova língua, por exemplo, conversar com gente diferente, tá? É o seu foco hoje, Gêmeos. E agora, os astros falam para quem é de Câncer. Olá, canceriano, canceriana, agora é hora de dar uma olhada profunda nas suas finanças, especialmente aí naquelas que você divide com alguém, tipo parceiro ou sócio, não é? Conversa sobre dinheiro ou investimento vão aí fluir melhor e você pode aí descobrir novas formas de lidar. Câncer, galera que faz Celfarra, tô ouvindo a gente lá em São Paulo, né, no litoral. Obrigado pela companhia, viu? Atenção, Leão, de 22 de julho. Olá, você de Leão, muito bom dia. Um bom dia para dar atenção aí especial às suas parcerias, tanto pessoais quanto profissionais, e aos seus projetos. Leão, conversar abertamente com seus parceiros ou com seus sócios vai te ajudar aí a fortalecer laços importantes. E agora, as previsões astrológicas para você que é de Virgem. Virgem, influenciador, radialista, jornalista Janguete, é virgiliano. Olha esse momento, está ótimo para dar um gás na sua rotina e cuidar da sua saúde. É um sextor mais tranquilo para você. Virgem, você vai aí perceber que pequenas mudanças no seu dia podem fazer toda a diferença. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte das previsões astrais, viu? Tem tradução na voz de Jackson Lustosa, Simone Santos ouvindo a gente na Lagoa Grande. Obrigado pela companhia seu Deus, aqui pertinho da rádio. Raimundo Eva, Nes Calvado. O pessoal que patrocina o programa Eu, Você e a Viola Nativa. Bom dia, viu? It'll be alright. Ficará tudo bem. Amanhã, você disse. Don't you cry. Não chore. Don't you shed a... Não derrame uma lágrima. When you wake. Quando acordar, estarei I aqui. Will still be here. When you wake up. Quando acordar, combateremos seus medos. E eu agora guardo no meu coração. Deixo suas fotos no chão. Roubo o passado da lembrança. Não posso mais suportar. Sequei minhas lágrimas. Agora encaro os anos do jeito que você me amou. Dissipou todas as lágrimas. Apenas um pouco de tempo foi tudo o que precisamos. apenas um pouco de tempo para que eu visse a luz que a vida pode te dar. Como você pode ser livre? Então agora guardo no meu coração. Deixo suas fotos no chão, roubo o passado da lembrança. E não posso mais suportar, sequei as minhas lágrimas. E agora encaro os anos do jeito que me amou. Recebou todas as lágrimas. Jackson Lustosa Gravações Original. Jackson Lustosa, pra você. Love Songs. Ativa. Ativa. Save me, my hands. empresa líder no mercado de TV por streaming, oferecendo aos nossos clientes a maior e melhor lista de canais, filmes e séries. Possuímos os servidores mais modernos e estáveis para evitar travamentos. Para usar nosso serviço, basta receber o acesso e iniciar a melhor experiência do mercado, disponível para você e toda a sua família. Entre em contato agora com o nosso atendimento e receba a instalação com suporte completo. Com 3 horas de teste grátis, planos por apenas R$29,90 ao mês. Informações 899-9987-8303. O nosso site é lsiptv.com.br. Agora com o aplicativo P2P também, viu? Horóscopo do dia. O que dizem os astros para o seu dia de hoje? Os astros falam agora para quem é do signo de Libra, de 23 de... É isso aí, vamos lá, Libra. Bom dia para você de Libra. Aproveite esse dia criativo. Libra, conversas com amigos e até fazer novas conexões podem trazer aquela inspiração para você que estava aí precisando. Além disso, essa é uma boa hora para investir no lazer e em coisas que te dão aí prazer, o Libra. Alô, alô, escorpião. Alô, escorpião, dona Paizinha, bom dia. Que é escorpião? Você que faz aniversário até o dia 21 desse mês é escorpião, viu? Escorpião, esse é um ótimo dia para focar em questões financeiras, familiares, conversas sobre o lar ou até mudanças de ambiente doméstico. Vão fluir de forma mais leve se você não deixar a ansiedade tomar conta desse dia hoje. Viu, escorpião? Faça algo diferente. Uma caminhada no quintal, vai desestressar um pouco, viu? Deixa o sangue circular no corpo, escorpião. Can't do no wrong, baby. E agora, as previsões astrais para Sagitário. Olá, você de Sagitário. Sabe aquele momento em que as conversas fluem super bem e as ideias parecem surgir do nada? Pois é, está assim para você essa sexta, viu? Aproveite aí para se comunicar, mandar mensagem, fazer ligações ou até mesmo planejar uma pequena viagem, quem sabe, né? Previsões astrais para você que é de Capricórnio. Olá, Capricórnio. Esse momento pede uma atenção especial às suas finanças, viu, Capricórnio? Tem algo aí rolando que pode te ajudar a organizar melhor os seus ganhos e gastos e até abrir espaço para novas formas de ganhar dinheiro. Alô, você que é de Aquário. Aquário, bom dia. Você está aí com uma energia ótima para se expressar e mostrar ao mundo aí quem você realmente é. Portanto, afinal, a sua entrou no seu signo, viu? As pessoas estão aí mais abertas para ouvir e entender as suas ideias, Aquário. Por isso, aproveite esse dia de hoje. E agora, as previsões astrais de hoje para quem é do signo de Peixes. Olá, Peixes! Esse é um dia em que você pode aí se sentir mais introspectivo, viu? Refletindo sobre os seus próprios processos internos. É uma boa hora para conversar com alguém de confiança ou até se permitir um momento aí de solidão. Você acabou de ouvir as previsões astrológicas. Cantar parabéns agora para quem faz aniversário nessa sexta-feira, 8 de novembro de 2024. Parabéns para você, viu? Hoje é seu aniversário e a gente quer te ver feliz pra comemorar mais um ano de vida. Parabéns! Hoje é é seu aniversário e a gente tá aqui pra comemorar, pra te abraçar, pra te beijar, pra desejar tudo de lindo na sua vida. Que bom! Intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho aqui na programação da Ativa FM. Já já, viu? Aproveitar que a energia ainda não baixou ainda, né? Vamos aqui seguir com a nossa programação. Chamei ela pra sair. Vem aí dia 7 de dezembro, grande festa tradicional em Areias, na PI 120, no município de Barra do Alcântara, com Márcio Bispo e Banda Pegada do Forró, a partir das 21 horas. À tarde vai ter futebol, com os jogos, times aí do Cláudio, de Barra do Alcântara, contra o time da Pissarra, do Chiquinho. Os jogos serão aí realizados no campo de Barra do Alcântara. E convidamos você de Barra do Alcântara, Vaz de Grande, Tenho do Piauí, Elas Bom Veloso e toda a grande região, para essa tradicional festa, dia 7 de dezembro, em Areias. O Márcio Bispo e Banda Pegada do Forró, a partir das 21 horas. Organização Sebastião e Família. Apoio Ativa FM. Imperdível esse grande evento. Atenção região, vem aí grande churrasco no bar do Nonatinho, no povoado Caraíbas. É nesse domingo, a partir das 4 da tarde. Churrasco por conta da cerveja. Olha, o seu encontro marcado vai ser nesse domingo, lá no bar do Nonatinho, no povoado Caraíbas. Haverá churrasco aí por conta da cerveja, viu? Você não pode perder esse grande evento. E música lá também, paredão de som. A organização do nosso amigo Nonato, no povoado Caraíbas. É nesse domingo, churrasco lá por conta da cerveja, a partir das 4 da tarde, no bar do nosso amigo Nonato. A organização Nonato e Família, no povoado Caraíbas. Apoio Ativa FM. Salve essa data. Sexta-feira, 22 de novembro. A volta da banda Ciel Farra de São Paulo. Todo meu piseiro, eu não quero ninguém parar. E já tem local confirmado. É na churrascaria 100% VIP em Francinópolis, Piauí. Sabe aqui é só fachada, sem papinho de roupas, com nós é só gato. Com o repertório mais atualizado do momento. Uma mina do job que adora sentar. Sexta-feira, 22 de novembro. Vou botar aí o piseiro no paredão. Já faz novinha com esse confusão. Em Francinópolis, Piauí, na churrascaria 100% VIP, tem ele. Céu Farra. Essa é imperdível. Realização Tomás e Sandra. Atenção, galera, vem aí a tradicional festa na churrascaria do Alfredo, no Pai Chico, dia 25 de dezembro, agora com a reinauguração, nova estrutura e amplo espaço pra você, 25 de dezembro. A animação fica por conta de Márcio Bispo e Pegada do Forró e Jefinho Costa. Marque bem aí na sua agenda, 25 de dezembro, na churrascaria do Alfredo Pai Chico. Realização é de Gilberto e Neto Produções. Imperdível. E atenção, Barra do Alcântara e toda a região valenciana. A Clínica Ricardo Tempônio, de Barra do Alcântara, comunica que estará atendendo aí com o Dr. Ricardo Tempônio, dia 23 de novembro, sábado, a partir de 8h30 da manhã. Eu disse, dia 23 de novembro, a partir de 8h30 da manhã. Marque já sua consulta pelos nossos telefones, 86-999-09-2116, ou então 999-21-1614. Clínica Ricardo Tempônio, a sua saúde e você em boas mãos em Barra da Alcântara, Piauí. Atenção clientes e amigos de toda a região. A Global Informática trabalha com os seguintes serviços: manutenção em computadores, notebooks, notebooks, impressoras e estabilizadores, venda e instalação de câmeras de segurança e central de alarme, vendas e recargas de cartuchos e toner, suplementos de informática em geral. Fica localizado na Avenida Santos Dumont, número 437, em Valença do Piauí, próximo ao Hospital Regional. Telefone WhatsApp para contato: 89-999-12-5576 ou 86-981-21-0366. Instagram, @ Global Informática Valença. Vai pra onde, seu Zé? Morrer! Conversa, homem! Meu filho, fui no médico, olha o tanto de remédio que ele passou aqui na receita. Tô morto, vou logo me enterrar. Mas, homem, é só comprar os remédios. Pronto, não é isso. Desse tanto de remédio, não tem dinheiro que chegue. Pesquisei, é tudo pra matar. Mas, homem, deixa de ser frouxo. Tu não é aposentado? Sou, mas nem tirei o dinheiro. E você tira em qual banco? Banco do Brasil. Pois pronto, já foi na farmácia Souza Farma? Lá tira dinheiro, tira. Tira. E o remédio é barato? É sim. Tem desconto? Tem sim. Eita, só de falar em farmácia Souza Farma, já tô ficando melhor. Farmácia Souza Farma. O medicamento que você e a sua família precisam está na Farmácia Souza Farma. Lá você tem pagamento facilitado em cartões de crédito e débito. Participe das promoções, ofertas e sorteios de prêmios. Souza Farma. Compromisso com a sua saúde e melhor preço. Telefone WhatsApp 99973-6608. Na Farmácia Souza Farma tem cachê que serve pra tudo. Eita, farmácia! Márcia, vê a porreta! Melhor plano de assistência familiar é na Pax União. Se você ainda não é sócio da Pax União da grande região valenciana, associe-se agora mesmo com um de nossos representantes. Ou se estiver com atraso em suas mensalidades, vá até o nosso escritório e negocie e concorra a centenas de prêmios. Temos muita Pax União da grande região valenciana. Associe-se agora mesmo com um de nossos representantes. Ou se estiver com atraso em suas mensalidades, vá até o nosso escritório e negocie e concorra a centenas. Vai trocar ou consertar seu celular com qualquer tipo de defeito? Lá você encontra celulares, vários modelos de caixinhas de som, rádios, acessórios para celulares, capas, películas, carregadores, TV Box, pendrive, cartão de memória, bonés, vários modelos de fones de ouvido, carregadores portátil e para notebook, baterias para seu celular, mouse, teclado para computador, roteadores, óculos, controles para TV, videogames e vários outros, chip para celulares e mais. Você atualiza seu pendrive e ainda tiramos Xerox. A loja Samuel CDs e variedades e assistência técnica em celulares está localizada no centro da cidade, em Várzea Grande, Piauí. Contato WhatsApp 89 99987 9782. Sistema de canais LS e IPTV, agora também com sistema P2P, inédito aqui na nossa região. Venha fazer um teste grátis com a gente. Nosso novo sistema de canais, agora também com P2P, sem travamentos, com suporte 24 horas. Olha, venha para a televisão do futuro, com mais de 5 mil canais, 2.500 novelas, mais de 3 mil filmes, 100 mil séries, tudo atualizado todos os dias. Tem ainda o aplicativo novo, conheça o Alpha Play, que tem aí futebol, todos os campeonatos e muito mais para você, e também com canais adultos, com senha. Sistema de canais LSPTV, agora também com P2P. A gente vai enviar o link para você. Você vai digitar o link aí no Google, na sua televisão Android ou no TV Box. Baixa diretamente no seu aparelho. Pode também usar no celular. Teste o dia inteiro o nosso novo aplicativo Alpha Play. Sistema de canais LSPTV. Venha fazer um teste grátis com a gente agora mesmo. Entre em contato conosco pelo 89 999 3637-8303 ou então 999-73-1140. Nosso site é lsptv.com.br. A televisão do futuro sem nenhum tipo de travamento. De bem com a vida, visão ok, liberdade pra viver o que sonhei. É valioso o seu olhar. Ótica Ideal Visão vai te conquistar. Ótica Ideal Visão é a melhor opção. Tem o melhor preço e as mais lindas armações. Ótica Ideal Visão, venha aproveitar o melhor pra sua visão. Aqui é o melhor lugar. Na Ótica Ideal Visão, sua visão é nossa prioridade. Conte com nossos profissionais para encontrar óculos perfeitos para você. Estamos sempre prontos para oferecer o melhor atendimento. Visite-nos em Valença do Piauí, Rua Areolino de Abreu, número 409B, Centro. Para agendar sua consulta, ligue para 889-9985-7765 ou envie um e-mail para oticaideal2023@outlook.com. Ótica Ideal, onde sua visão encontra o cuidado ideal. Ótica Ideal Visão. Atenção, Barra de Alcântara! É isso mesmo! Barra de Alcântara, a MF Colchões está chegando com tudo na cidade! Neste sábado, dia 9 de novembro, não perca a inauguração da nossa nova filial, trazendo os melhores móveis e eletrodomésticos para você! Destaque para os colchões Ortobon, conforto e qualidade que só a MF Colchões oferece. Venha aproveitar as ofertas especiais de inauguração e descubra tudo o que preparamos com carinho para você. Venha conhecer nossa loja, onde o conforto e economia se encontram. Estamos te esperando neste sábado, dia 9 de novembro, na Rua Posidônio de Souza Carvalho, no prédio do Gilson Construções. MF Colchões, onde o conforto e a economia se encontram. Esperamos por você. Eu vou pra vaquejada. Eu também vou amanhecer na farra. Eu também. Tem tudo. Tem facilidade pra comprar barato. Sou Mais Paraíba. Lavadora 10 quilos semiautomática, R$10,52,90 sem juros. Lavadora 9 quilos automática, R$10,179,90 sem juros. Refrigerador 334 litros, R$10,269,90 sem juros. Corre pra loja. Ofertas em até 10 sem juros nos cartões de crédito, mais entrega grátis. Olá, Barra da Alcântara e região! Você pode adquirir agora os produtos da Saúde com Beleza. Óleo de avestruz, Calibre, Cell 2, Bom S, Fit Fino, Truque, Dorsifui, é o SB Prost, é um produto para próstata. E muitos outros com Leandro Santos na Rádio Ativa FM de Barra da Alcântara, Piauí. Peça agora o seu. Ligue para o Leandro. 999-87-8303 999-87-8303 Chame Leandro, representante Saúde com Beleza. Alô pessoal, você que ainda paga caro em TV por assinatura, tipo Netflix, Sky ou Star Mais, então entre nessa nova onda do IPTV e tenha acesso a todos os canais abertos e fechados. Filmes, séries, esportes, novelas e muito mais. Ah, Gustavo, mas tudo isso é muito caro. Não é não? Com apenas R$ 30 mensal, você tem acesso a tudo isso. Gostou? Me chama no WhatsApp. Informações 899-9987-8303. O nosso site é lsiptv.com.br. Chegou o SB Prost, o novo produto da Saúde com Beleza. O SB Prost, ele ajuda o organismo a reverter os danos causados pela exposição excessiva ao fumo, poluição, radiação solar. E o SB Prost Age também como antioxidante nas células, formando uma camada de proteção contra o envelhecimento, contra o câncer e contra as doenças cardiovasculares. Consumido regularmente, ele pode se tornar um grande aliado à nossa saúde. SB Prost. Como é que está a sua próstata? Tá boa? Tá legal? Mas não é bom você tomar para prevenir todas estas coisas que esse produto maravilhoso que chega agora ao mercado proporciona? Portanto, meus amigos, este é o SB Prost, o novo produto da saúde com beleza que chega ao mercado. E aí você já pode ir procurando, né, com o nosso representante, com Leandro Santos, na Rádio Ativa FM de Barra da Alcântara, Piauí. Peça agora o seu. Ligue para o Leandro. 999-87-8303. Chame Leandro, representante Saúde com Beleza. Participe com a gente. Ativa, a rádio do seu coração. Forrozão da Ativa, o melhor do forró na 102,1.